2218 meia. Prossiga Recife, qual nível pretende? 330. Sente. Será coordenado para Parepuca, Aracaju, aguarde cópia. Aguarde. Pronto, copiando. Prossiga. Autorizado Recife 330 para o Whisky 58. Decola da 10 com curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju. Frequência do controle 119.35. Seu transponder 5103, PAN 3152. Estamos autorizado Recife, nível 330 para o Whisky 58. Decolamos com curva esquerda na Puca, Aracaju. Controle de saída 1935, ultrassom é 5103, usando a pista no 0, pista 3, 1. 32. 52. Correto, informe pronto para posicionamento. Pode mandar. Alô, boa noite, Gol 1074, está na número 1 com informação alfa, atualização 360 Guarulhos. 1 com informação alfa. Boa noite, 6701, identifique, chegada a mar e desça para 12.000 pés, 1014 horas. Autorizado a final ILS em guarda, informe estabilizado. Afirmativo, descendo para 2.000, identificou. Descendo para 2.000, aprovar a duna. Autorizado, é o número 1 na aproximação, informe estabilizado. Vai reportar estabilizado. Entendeu que pode aprovar a duna e reportar estabilizado. Webjet 6701, está aprovando a duna. Ok, Matheus. 1074 está pronto, cópia? 1074, copia. Guarulhos autorizado, nível 360, opera Whisky 58. Decola da 10 com curva direita, saída Gole, transição Gonza. Frequência do controle 11935 e o transponder 5116, gol no 074. Gol no 074, autorizado nível 360 Guarulhos e Upper Whisky 58, decola da 10, curva direita, Gole Gonza. Controle 11935, transponder 5116. Correto, informe pronto para puxo e acionamento. Tomarão 074. Boa noite, Torre Salvador, Azul Alfa Azul Hotel. Alfa Azul Hotel, boa noite. Boa noite, Torre Alfa Azul Hotel, solicitar reboque do Finger 2 para o pátio 3. Do 2 para o 3, está autorizado, Alfa Azul Hotel. Ok, Azul Hotel, seguinte. Objeto 6701, completa final sem glide, reduza para aproximação, torre 18.6, bom pouso. 18.6, bom. Torre Salvador é o objeto 6701, vai estabilizar na final, já baixou a travada visual com o campo. Boa noite, tem pouso livre, pistão zero, venta variável com dois nós. Pistão zero, autorizado pouso, Webjet 6701, né? Ciente, livre, pouso, Webjet 6701, né? Objeto 6701, Salas 31, Libéria direita, táxi via Alfa, Juliette, seu portão de número 4, Objeto 6701. Alfa, Juliette, portão número 4, boa noite, até amanhã. Até amanhã. Torre, Salvador, Santo 3305, posição meia dúzia para prospecto de acionamento. Meia dúzia, autorizado, reporte táxi 3305. Autorizado de acionamento, Santo 3305. Hotel 3152, pushback, estacionamento no 7. Portão 7, coordeno com a equipe de pasta aeronave que efetua no 612. Assim que ela iniciar o táxi, você pode executar e informar em táxi, TAM 3152. Tem sim, coordenação, tá livre, TAM 3152. Torre, Salvador, TAM 3305, está pronto para o táxi. 105 aplausos, autonomia 3 horas e meia, alterando Fortaleza. Táxi autorizado, ponto de espera da 10, reporte pronto para decolagem, TAM 3305. Táxi autorizado, ponto de espera da 10, TAM 3305. Autorizado alinhar e decolar, pista 10, o vento é variável com 2 nós, TAM 3305. Autorizado alinhar e decolar, pista 10, TAM 3305. Confira 1014 no 0 no 4. Salvador, TAM 3152 para o táxi, o POB 118, autonomia de 3 horas e 10, alternamos Natal. autorizado para o ponto de espera, da 1-0, reporte pronto para decolagem, TAM 3152. Liberdade para 1-0.